deveria eu aceitá-los de sua mão? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Amém. Senhor Deus e Pai eterno, fala ao nosso coração nesta manhã a partir do texto que nós acabamos de ler. Que o Espírito Santo fale a cada um de nós nesta manhã. Que possamos adorar o nosso Senhor em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Há duas passagens bíblicas que eu me chama muita atenção. Uma delas é quando o livro, ou as escrituras sagradas foram perdidas e há muito não se lia, e de repente Esdras lê o livro e expõe o livro para todo o povo, e o texto diz que o povo chorava e lamentava os seus pecados e rolava no chão, arrependidos dos pecados que cometeram. E eu imagino que um culto que é dedicado a Deus em espírito e em verdade deve vir promovendo no nosso coração sensações mais ou menos semelhantes. Me lembro também de outro texto já em Crônicas, capítulo 5, 2 Crônicas, se não me engano, que fala dos coros de Asaf, Emã e Gedudum. E o texto diz que quando aqueles três coros começaram a cantar, o templo se encheu de fumo ou de fumaça, representando assim a presença do Senhor, e não foi mais nem necessário o ministrar. Ou seja, os sacerdotes nem precisaram mais pregar para o povo, porque aquele momento em que os coros começaram a cantar, o Espírito do Senhor trabalhou no coração daquelas pessoas e houve arrependimento, houve quebrantamento, houve vidas transformadas, enfim, foi um momento muito especial. E eu imagino que no século 21, sendo Deus o mesmo, coisas semelhantes deveriam estar acontecendo no contexto da igreja. Ao ser exposta a palavra do Senhor, nós deveríamos lamentar os nossos pecados e rolar no chão e pedir ao Senhor: Senhor, nós estamos arrependidos, perdoe os nossos pecados. Nós deveríamos, num momento de louvor e adoração em espírito e em verdade, quando estivéssemos cantando ou lendo as escrituras em uníssono ou alternadamente, ser um momento de louvor e adoração de maneira tal que nós sentíssemos então a presença do Senhor. O culto no nosso tempo, ou o culto de um modo geral, tem sido um momento em que não tem havido mais aquele aquebrantamento de coração, as pessoas se lamentando e chorando pelos seus pecados, e ao mesmo tempo outras entrando na casa do Senhor e sendo restauradas, sendo confortadas, sendo curadas, porque um culto foi oferecido ao Senhor em espírito e em verdade. Assim sendo, a igreja do nosso tempo, e certamente de tempos anteriores, não é uma comunidade terapêutica, onde as pessoas se sentem bem, e se sentem restauradas, se sentem alimentadas, se sentem fortalecidas. A impressão que eu tenho, e eu estou dizendo de impressão, é que as pessoas vêm à igreja e sentam, ouvem o pastor pregar, cantam, depois saem, e aquilo que ocorreu aqui não modifica em nada a vida da pessoa. Pastor, aquilo foi tão bonito que o pastor falou, mas aí no dia seguinte já caiu no esquecimento, não permitimos que nada transforme nosso coração. E eu não posso deixar de lembrar do culto que eu participei uma vez, que o pastor Gary Evans estava pregando, e ele começou a pregar. E quando ele começou a pregar, um sujeito levanta, estava na introdução do sermão, começou a falar e o sujeito levanta lá de trás e para ali na frente, ele fica pregando e o rapaz ali, ele prega o rapaz ali e de repente ele para o sermão e diz assim, o que está acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Fala, não, pastor, eu já me converti, eu só estou esperando o momento do apelo, mas já estou aqui. Aí domingo passado o irmão Félix estava aqui do meu lado e falei, será que o irmão Félix está fazendo um novo concerto com Deus aqui? Eu fiquei pensando, era a placa do carro lá que deixaram e o irmão Félix disparado aqui, eu estava logo na hora do apelo, falei, irmão Félix vai fazer um novo concerto com Deus. Brincadeira, irmão Félix. Mas o culto é um momento que deveria produzir isso no coração das pessoas. E por que isso não está acontecendo? É o que o texto nos indica. A primeira coisa que eu percebo aqui é que o texto, isso não acontece porque a gente perdeu a noção de que Deus nos ama. E quando a gente perde essa noção, sabe disso só aqui e não aqui, vai interferir diretamente na adoração a Deus. Você vai perceber que o texto diz no versículo 2, no versículo 1, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? O Senhor Deus está dizendo ao seu povo, eu sempre os amei. É uma declaração de amor de Deus ao seu povo. Eu sempre os amei. Por sua vez, o povo diz, mas em que o Senhor nos tem amado? O que está claro para nós aqui é que, embora Deus, através do profeta, esteja declarando o amor dele ao seu povo, o povo não sentia o amor de Deus por ele, por eles. Talvez soubessem na sua mente, na sua intelectualidade, que Deus o amava, mas não sentiam o amor de Deus em seu coração. E eu creio que esse é um dos grandes problemas da igreja do século 21, porque nós estamos no século 21, que interferem diretamente na adoração ao Senhor. Nós sabemos que Deus nos ama, mas nós não temos sentido o amor de Deus. E aí então Deus, através desse trecho do profeta aqui, ele dá dois exemplos muito importantes. Na verdade é um exemplo só. Ele diz assim no versículo 2, ainda na segunda parte, no versículo 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Aí ele diz assim, não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras da sua herança em morada de chacais no deserto. O texto está dizendo aqui que Deus escolheu amar a Jacó e desprezar a Esaú. Isso nos faz lembrar que Deus resolveu, ele decidiu amar você. Não é porque você sabe fazer isso ou aquilo, não é porque você é bom nisso ou naquilo, não é porque você é quem você é. Uma coisa eu sei, Deus decidiu amar você, ele escolheu amar você, assim como escolheu também desprezar a Esaú. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 9, de 10 a 13, vai falar mais especialmente sobre a questão da eleição de Deus, e Deus escolheu amar o seu povo, ele escolheu amar você e a mim. Aliás, a Bíblia diz que não fomos nós que buscamos a Deus. Foi ele que buscou você. Então você não está aqui porque você achou que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que a igreja é legal. Você está aqui porque Deus foi até você. E ele lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele, com isso, manifestou o amor dele por você e por mim. E isso, para mim, é algo muito precioso. É decisão dele. Ele decidiu nos amar. E nunca decisão nossa. Quando eu estava estudando no seminário, o pastor London Jones perguntou assim: por que que Deus resolveu amar ou escolheu a Israel, o povo de Israel? Aí todo mundo fica quieto, né, com medo de responder. E aí eu, porque ele quis, falei meio assim, discreto: porque ele quis. É isso mesmo, porque ele quis. Aí, como estava certo, quem foi que falou? Foi eu, professor. Se tivesse errado, eu ia ficar quietinho lá. E por que Deus escolheu amar você? Porque ele quis. Ele decidiu amar você. E amar de uma maneira incondicional, independente do que você é, de quem você é, do que você faz. Uma coisa eu sei: ele amou, ele ama você. E a tal ponto de ter mandado seu filho, seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. E isso nós precisamos não somente saber aqui, mas aqui. Porque como é bom ser amado, não é verdade? Qual é o marido que não gosta de ouvir da esposa que ela ama? E qual é a esposa que não gosta de ouvir: eu amo? Não é verdade? Parece que é uma música nova que a gente canta. Aí a mulher: eu te amo, querida. Ela fica toda feliz. Parece que você está cantando uma música diferente. Você pode falar "eu te amo" quantas vezes você quiser. Ela ouve a mesma coisa de formas diferentes e cada vez melhor. De qualquer forma, saber que somos amados é uma das sensações mais profundas que alguém tem. No lar, quando o filho sabe que é amado pelo pai, pela mãe, é a sensação mais segura que um filho tem. Todos nós gostamos de saber que somos amados. Eu duvido que haja alguém que... não, eu não gostaria de ser amado por ninguém, não. Isso faz bem à alma, saber que somos amados. O contrário também é semelhante, porque se a gente sabe que não é amado ou não se sente amado, a tristeza enche o nosso coração. Se você sabe na sua casa que não é amado pelo marido, aquela mulher vai ser uma mulher triste. Se o marido sabe que não é amado pela esposa, aquele marido é um marido triste. Se os filhos percebem que não são amados pelos pais, aquela tristeza no coração. O texto está nos ensinando aqui que se eu quero adorar a Deus de espírito em verdade, eu preciso entender que Deus me ama. E isso é muito importante. E às vezes eu fico pensando: poxa, eu sou tão pecador. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu sempre faço. Mas ainda assim, Deus me ama, Deus ama você. Eu posso não saber, no caso aqui eu conheço todos, mas eu poderia não conhecer. Mas Deus conhece você individualmente. Ele sabe o seu nome, ele sabe quem você é, ele sabe das suas necessidades, das suas tristezas, das suas angústias, da sua dor, das suas alegrias. Ele sabe quem você é por dentro. E sabe, quem sabe dessas coisas? Só quem ama, porque quem não ama não está nem um pouco interessado nem em quem você é, qual o seu nome, o que você vive, nada disso. Muito bem, o que que isso tem a ver com adoração e adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque o povo de Israel não se sentia amado por Deus, isso afetou diretamente na questão da adoração. A primeira coisa que a gente vai perceber está a partir do versículo 6, quando o povo despreza o nome do Senhor. Quem não sente o amor de Deus em seu coração não adorará o Senhor em espírito e em verdade, porque despreza o nome do Senhor. Você vai ler versículo 6. O filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Aqui a gente vê duas palavras importantes, que é a palavra honrar a Deus e temer a Deus. Quem não consegue sentir o amor de Deus no seu coração, no momento da adoração, não adorará a Deus em espírito, em verdade, porque, primeiro, não honra a Deus. Segundo, conforme o texto diz, não tem temor a Deus. E temer não tem nada a ver com ter medo. Mas temer é você sabe quem Deus é e porque sabe quem Ele é, você o respeita como tal e dá a Ele a devida honra, porque Ele é quem Ele é, então eu vou honrar o meu Deus, o meu Senhor. E o texto está nos indicando aqui que para que nós adoremos o Senhor em espírito e em verdade, nós não devemos desprezá-lo, isto é, nós devemos ter temor ao Senhor, nós devemos honrar ao Senhor. E o que quer dizer honrar? Honrar, e outra vez a gente estava estudando o livro Decidindo Amar, e a definição de honrar é dar à pessoa o valor devido. Aí é contada uma história lá a respeito de um violino. Violino todo sem cordas e tal. E aí ofereceram aquele violino lá. E quanto você quer dar por esse violino? Ah, uns $60. Outro, 70. Eu não estou lembrando aqui bem claramente da história, mas você vai entender o que eu quero dizer. E aí, de repente, alguém disse, e se eu disser para você que esse violino é um Stradivarius? $300 mil. Não, eu dou $500 mil. Então, por ser o violino da marca que era, foi valorizado de acordo com a marca, Stradivarius. Honrar significa dar à pessoa o valor devido. E temer é reconhecer quem a pessoa é e porque reconhece, então se dobra diante dela, isto é, teme, respeita e também honra. Então, quando eu tenho problemas para sentir o amor de Deus, uma das coisas que inevitavelmente vai acontecer será a seguinte: nós vamos desprezar o nome do Senhor. E esse desprezo vai repercutir na vida da igreja de forma prática. Como é que aconteceu aqui? A partir do ainda no versículo 6, no finalzinho está escrito assim: mas vocês me perguntam, de que maneira temos desprezado o seu nome? Aí o versículo 7 responde: trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira me desonram? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. tentem fazê-los, tentem dá-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O que estava acontecendo é que os sacerdotes estavam fazendo o serviço sacerdotal com tanto descaso, com tanto desprezo ao nome do Senhor, que o sujeito chegava lá com um animal. Para começar, o animal deveria ser aquele que abria a madre, macho, perfeito. E o pessoal estava oferecendo animal dilacerado. A fera pegava, rasgava lá no meio da selva lá, e eu vou levar isso aqui para o Senhor. E ele levava lá para o sacerdote, e o sacerdote aceitava. O animal estava cego, falei, esses animais todos do meu, tudo bonitinho, mas tem aquele ali que é cego, eu vou dar aquele animal cego para o Senhor. Aí eu olhava o outro lado, tem aquele animal aleijado. Poxa, os outros são tão bons, deve valer tanto. Sabe do negócio? Eu vou dar o aleijado para o Senhor. E aí então, e o sacerdote aceitava. Então virou aquele negócio horroroso, que é animal cego, animal coxo, animal dilacerado. O bicho estava todo estrupiado. O povo levava na maior cara de pau para o sacerdote. E o sacerdote, na maior cara de pau, também aceitava aquela oferta. Imagine o coração de Deus vendo isso. Só pode produzir tristeza no coração de Deus. Só tristeza. Quando a gente não percebe o amor de Deus por nós, não sente o amor de Deus por nós, primeira coisa que a gente vai fazer é desonrar o nome do Senhor. Não vamos honrar o nosso Deus, não vamos ter temor a Ele. E isso vai repercutir na nossa adoração, porque vamos sacrificar animais defeituosos. E no nosso caso prático, o que faríamos? A gente vem, e aí a pergunta é, você está aqui por quê? Talvez você nem saiba responder. Eu vim aqui porque é domingo, eu falei, hoje eu vou à igreja. Animal defeituoso. Eu vou para a igreja porque meu pai e minha mãe vão, então eu também vou. Animal defeituoso. Eu vou lá, mas o pastor vai pregar lá, é maior chatice a pregação do pastor. Mas eu vou porque hoje é domingo, é dia, eu vou me sentir bem a semana inteira. Animal defeituoso. Não há no coração da pessoa aquele desejo, eu vou à casa do Senhor e vou cantar, e vou adorar, e não quero nem saber quem está do meu lado. Na hora de cantar os cânticos, eu vou cantar. Na hora de orar, eu vou cultuar o meu Senhor. E eu gosto de cultuar. Às vezes, a forma que eu mais adoro ao Senhor é quando eu canto calado. Porque as pessoas, eu fico aqui na frente e ficam falando, pô, o pastor não deve estar gostando do louvor, não. O pastor não gostou desse hino. É mais o contrário. Quando o grupo de louvor cantava, aí a igreja entoava o cântico, eu ficava assim. E a minha filha ficava, pai, por que o senhor fica assim? E aí o Alexandre, vou imitar o pai. Aí chega lá na igreja, me imitando. Mas nessa atitude minha, é o meu jeito de sentir a mensagem do Senhor no meu coração. E às vezes eu estou mais empolgado ainda, ou menos empolgado, não sei como eu devo dizer, aí dá vontade de encher a boca. Mas se eu encher a boca, aí alguém vai ficar olhando para mim, que eu não sei cantar baixinho. Ontem eu estava sentado ali atrás, aí comecei a cantar, e tinha uns pessoal olhando para mim, eu já comecei a baixar o volume. Porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando a gente vem à igreja, meus irmãos e irmãs, tem que ser muito mais do que ir por vir. A gente tem que vir para dar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, prestar um culto a Deus que é individual. O culto é individual. E juntando o grupo todo, adorando a Deus individualmente, vai ser um culto que Deus se alegrará. E esse é o culto que Deus se agrada, um culto em espírito e em verdade, que você faz porque você sente no coração: eu quero dar a Deus o meu melhor, eu quero adorar a Deus. E o culto não está relacionado a cânticos, mas também a ouvir a palavra do Senhor e a aplicar a palavra do Senhor ao seu coração. Quando a gente faz qualquer coisa para Deus mecanicamente, faz por fazer, eu estou oferecendo a Deus um animal coxo, um animal cego, um animal dilacerado, coisas que desagradam a Deus. E você acha que Deus se alegra disso? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. O texto diz assim: você faz isso com seu governante? Se você for fazer uma visita para o prefeito e for dar um presente para ele, você vai escolher uma coisa legal para dar para o prefeito, né? Você vai pegar um presente, você vai chegar, o que melhor você puder fazer, você vai fazer para entregar lá para o prefeito, para o seu governante, para o presidente, para quem for. Se para os homens a gente dá o melhor, por que para Deus a gente dá o resto? O que para Deus é o resto? E isso incomoda o coração de Deus. É o que o texto está dizendo aqui. Eles ofereciam animal de qualquer jeito. E talvez você esteja interpretando melhor o tipo de culto que se presta a Deus e que Deus não se agrada do que eu propriamente consegui transmitir aqui. E aí então, depois a gente vai perceber uma série de resultados ou de maldições. Porque eu li alguns anos atrás um livro escrito sobre esse livro de Malaquias, pastor Caio Fábio, intitulado As Quatro Maldições de Malaquias. E aí então, no versículo 9, já começa as maldições para aqueles que fazem esse tipo de coisa. Chega, fica brincando de adorar, fica brincando de igreja, fica brincando de pastor. Aliás, essa semana, na aula, que agora, para quem não sabe, eu estou dando aula na faculdade teológica, uma vez por semana, na terça, e eu conversando sobre teologia e sobre a história da teologia de Martinho Lutero, aliás, desde o século II até Lutero, eu disse que a doutrina é importante. Eu falei para os alunos: mas os pastores, de modo geral, não estão nem aí para a doutrina. E a igreja nem aí para a doutrina também. Então, o pastor finge que prega e a igreja finge que é pastoreado. E é mais ou menos isso que está acontecendo, e Deus tem se entristecido com isso. O que acontece? Qual o resultado disso na vida prática da igreja? Que são as maldições que o texto traz aqui. O texto fala no versículo 9: agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Primeira coisa: Deus não atenderá a súplica do sacerdote, não atenderá a súplica que você faz. Porque com esse sacrifício, com esse louvor, você acha que Deus vai ouvir a sua oração? Que Deus vai se alegrar em atender a sua súplica? Talvez essa seja a razão pela qual muitos de nós não temos recebido a resposta às nossas orações. Porque temos oferecido a Deus um animal defeituoso, um animal cego, um animal coxo, um culto sem espírito e sem verdade, e depois oramos: Senhor, eu estou precisando, vai ficar esperando, não tenho nenhum prazer em você, eu não vou atender a sua oração. É o que a gente percebe aqui no versículo 9. E o mais interessante, o texto fala: o sacerdote é que vai pedir em favor do seu povo. Se Deus não vai ouvir o sacerdote, o povo, imagina o sacerdote. Porque a questão era a seguinte: o povo levava o animal de qualquer jeito, o sacerdote aceitava. Deus, não vou ouvir a sua oração. O texto diz aqui: será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes nós não vemos a glória de Deus porque Deus não nos atende, porque o nosso culto, a nossa adoração não tem sido feita em espírito e em verdade. Eu estou aqui por estar, não estou aqui para adorar. E isso incomoda o coração de Deus. E depois a gente não chega e diz: Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia de mim. Não vou ter não. Porque eu tenho amado você, mas você não tem se dado conta disso e tem feito coisas que desagradam o meu coração. Essa é uma das primeiras coisas ruins que acontecem com aqueles que desprezam o nome do Senhor e entregam um louvor de qualquer maneira. Versículo 10. Essa parte aqui me incomodou bastante. Ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim, ao menos, não acenderia o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus está dizendo aqui: ah, se um de vocês tivesse bom senso e, como diz o texto, e fechasse as portas do templo. Para Deus era melhor que não tivesse, ou que não houvesse essa adoração, esse culto, do que ter esse culto que não tem nada a ver com ele. Isso pode satisfazer a você, as pessoas, mas a questão é: você está aqui para quê? Para adorar a Deus ou para ter uma satisfação pessoal? Ah, se alguém fechasse a porta, Deus preferia ver o templo de porta fechada a ver fogo estranho sendo aceso na casa do Senhor. Isso não é algo muito forte? E aí eu pergunto: será que Deus pensa assim de mim? Será que Deus pensa assim de você? Que oferece a Deus, a Ele, um sacrifício de qualquer maneira? Ah, se um de vocês fechasse a porta das portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês. Essas palavras são fortes. E a outra: e não aceitarei as suas ofertas. Se ele não tem prazer em nós, ou no seu povo, e não aceitará a oferta deles, então é melhor que se feche a porta do templo. Meus irmãos, ser igreja de Cristo requer de nós seriedade, envolvimento, compromisso. Caso contrário, era melhor que se fechasse a porta da igreja. Hoje a gente precisa parar e pensar sobre isso. O que Deus pensa a nosso respeito? E aí ele começa a falar que desde o Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte incenso é queimado em ofertas puras. Então, os pagãos têm mais consideração pelo povo, por Deus, do que o seu próprio povo. Na concepção de Deus, aquele povo devia fechar as portas da igreja, porque eu tenho a impressão que muitas igrejas no nosso tempo, Deus diria: ó, pode fechar a porta aí, porque para mim, eu não tenho prazer em vocês e não ouvirei o clamor de vocês. Isso para mim é um negócio muito forte. E essas são as maldições que recaem sobre a vida daqueles que prestam a Deus qualquer coisa, dão a Deus qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, aí me veio à mente aqui a própria igreja e a sua... A gente tem a nossa função. Ah, eu sou diretor disso, disso e disso. Aí, ao invés de se preparar, de se aperfeiçoar, de estudar o professor para dar aula na escola bíblica dominical, aí quando chega na hora da aula, lá fica esfolhando o livro lá para saber que aula que vai dar para os alunos. É melhor falar assim, o seguinte, não vai ter aula hoje não, vai para a classe lá da irmã Rígia ou do pastor Ezequias, do pastor João Júlio, que você vai aprender mais do que comigo, que eu nem olhei a revista essa semana, nem estudei. Alguém assim, depois daqui é o favor de Deus. Uma igreja assim, fecha a porta. Os pagãos têm mais consideração por mim do que vocês, é o que diz o Senhor. No finalzinho do versículo 11, diz assim o versículo 11, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte é queimado ofertas puras, são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem o nome do Senhor, que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Despreza o culto do Senhor. Ah, esse negócio, isso também não é bem por aí. E o resultado disso é que o versículo 13 diz, e ainda dizem, que canseira, e riem dela com um desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem em sacrifício, deveriam aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. A coisa chegou num ponto que no coração das pessoas e talvez até do próprio lábios, dos lábios das pessoas, saiu aquela expressão, que canseira. O sacerdote tinha que sacrificar lá, por mais um. Lá vem aquele povo com aqueles animais, meu Deus, já tem que sacrificar e ficar a fazer o serviço sacerdotal dele. Aí o povo, por sua vez, poxa, ainda tem que ir lá sacrificar, mas, poxa, tem que ser a lei deles, então vou lá a oferecer o sacrifício. Aí o sacerdote fazia no seu coração dizendo, que canseira, e o povo fazia dizendo em seu coração, que canseira. E às vezes eu imagino que muitas das pessoas vão à igreja, mas pensam, que canseira. Vou lá, o pastor vai pregar aquele sermão de sempre. O louvor vai cantar aquelas músicas de sempre. O coro vai. Aí começa a achar que tudo é. Na igreja é ruim. Bom, eu tenho um pensamento no meu coração. Se nada que se faz na casa do Senhor é bom, na verdade não é a igreja do Senhor que não é boa. Talvez seja você que está com um problema sério. Então, não é a pregação do pastor. É você. Não é o louvor. É você. Porque por pior que seja a pregação do pastor, se eu vim à igreja para adorar, o Espírito Santo vai falar comigo, pode ter certeza. Eu lembro que eu fui a um culto na casa do meu avô, da minha tia, onde morava o meu avô. Aí vai pregar um irmão. De 10 palavras que ele falava, 20 era errada. E aquele irmão vai pregar. E o seminarista, tu sabe que seminarista sabe tudo. Depois ele vai se tornando pastor, aí vai emburrecendo, não sabe nada. Mas quando aquele irmão começou a falar, eu começava a chorar, porque ele conhecia Deus muito mais do que eu. Ele podia não saber falar, mas ele falava com autoridade e poder, como quem conhecia Deus. E eu falei assim, ó, eu gostaria de falar errado, mas falar com a autoridade e poder que esse homem fala. Foi uma experiência para mim marcante, que eu tive o privilégio de ouvir. Isso é um louvor verdadeiro, é disso que o Senhor quer. Mas a gente tem entregue ao Senhor as coisas de qualquer maneira, e aí ele ainda dizemos lá no nosso coração, que canseira. Então vejam, a questão não é se o pastor fala bonito ou feio, é como você está aqui para receber a mensagem do Senhor? Porque se você abrir o seu coração, duvido que o Espírito Santo não vai falar com você. Se você vem para criticar o louvor, o cântico, a mensagem, certamente, mas se você vem com o coração aberto, você será edificado. Por isso, para algumas pessoas, vir à igreja é uma canseira. Que canseira! Porque já veio com a motivação errada. Porque tudo começou lá com o problema do amor a Deus. E no versículo 14, o texto fecha dizendo: maldito seja o enganador, que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Essa sensação horrorosa de maldições que recai sobre a nossa vida, que Deus nem a nossa oração ouve, nem aceita o nosso louvor, isso não precisa necessariamente ser assim. Nós podemos resolver dar a Deus o nosso melhor. Hoje eu vou à casa do Senhor, eu vou para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu não quero saber quem vai tocar, não quero saber quem vai pregar, eu quero saber do seguinte: eu vou lá para ouvir a voz do Senhor. E se você vier com esse espírito, você vai ouvir a voz do Senhor. É assim que funciona. E aí então, Deus vai se alegrar do Senhor, de você. Deus vai sentir prazer na sua vida. Deus ouvirá o seu clamor, a sua oração. Aí aquilo que o texto descreve a partir do versículo 9 como maldição vai se tornar uma bênção na sua vida. Por isso que eu quis compartilhar dessa palavra com você. Porque eu gostaria que na nossa igreja nós tivéssemos aqui um lugar de vida. E você deve pensar no seu coração que tipo de crente você é, no sentido de que tipo de adoração você veio prestar ao Senhor aqui. Eu, nesses anos todos, eu nunca senti no meu coração: eu vou para a igreja porque eu sou pastor, se eu não fosse, eu não ia. Eu tenho que pregar hoje, caramba, não estou. Vou pregar porque eu tenho que pregar. No dia que eu senti isso, eu peço para outro pregar. Mas sempre foi com muito prazer, com muita alegria, que eu vim à casa do Senhor. Com muito prazer, com muita alegria, que eu comungo com a igreja. Com muito prazer, com muita alegria, que eu abraço, que beijo os irmãos. É uma alegria estar na igreja do Senhor. Para mim é o melhor lugar para se estar. Essa sensação deve ser de todo crente. Se você sente que se sente melhor em casa do que na igreja, então alguma coisa está errada no seu coração. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque eu gostaria que a nossa igreja fosse essa igreja, onde as pessoas entrassem, só o fato de entrar já sentisse o poder do Espírito Santo trabalhando em seus corações. Que Deus nos abençoe. Amém?